A melhor música dos anos 70, 80 e 90. Sejam muito bem-vindos a mais uma das emissões que lhe dá o privilégio de recordar as canções mais badaladas dos anos 70, 80 e 90. E de algumas emissões para cá temos iniciado sempre com a música portuguesa, hoje não é exceção. Trouxemos um grupo do Norte. Os trabalhadores fecharam o comércio e vieram aqui para a Jukebox para chamar a polícia. Bem, só espero que não esteja nada ilegal. Não, não, não, não. Está tudo em ordem. A polícia não vai arranjar nenhum problema. Temos aqui os documentos da viatura, o seguro, está tudo em ordem. Depois descomprimimos da visita policial e vamos até à praia. Vamos lembrar o verão de 95, um sucesso que se ouvia em todo o lado. Think of You, da nórdica Wakefield. Finalmente fechamos em beleza com uma super balada. Don't Speak, os No Doubt, em 97. Hoje o destaque vai para os anos 90. As melhores músicas estão sempre aqui na sua jukebox. Aí vem eles! Dez para uma no restaurante, almoçava largamente. A meio do café, um garçom pedante chegou-se e pôs-me a conta à frente. A tombo viu, brada todo de um trago, e olhei pro homem, não pago, não pago. O gajo branco chamou o gerente, saltei, fantástico, quei, sei o tempo. Oh, para não andar em cadeiras pro ar, a tombo pôs-me a gritar. Fui ver Lisboa à noite, parei no cio, numa noite sem frio. Mandei vir uma cola e um grande napo, e o cara de sapo pediu-me logo o taco malcriador. Não me contive, passei-lhe um sermão. Disse que era abuso da confeitaria, que era mais seguro no tempo que corria. Para não andar em cadeiras pro ar, então pus-me a gritar. Chamem a polícia, au, au, au. Chamem a polícia. Chamem a polícia, au, au, au. Chamem a polícia. Que eu não pago. Que eu não pago. Ei, bem, Deus. I'm Jukebox. Músicas de sempre aqui na sua caixinha mágica. Ainda estamos a ouvir No Doubt com Don't Speak, pelo meio a nórdica Wakefield com Think of You, e finalmente a polícia que veio, mas felizmente estava tudo bem. Os trabalhadores do comércio. Não perca a próxima missão, juntos vamos continuar a recordar as melhores canções de sempre aqui na sua rádio antenaweb.info. Sintonizem-se. Jukebox.